que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com até as 4 da tarde. Mais 2 horas. Hoje acho que vai ser mais de 2 horas, né, Marcinho? Vai bem mais, né? Hoje aqui nós exageramos aqui, a gente se empolgou, acabou saindo um programa mais longo um pouquinho, mas eu tenho certeza absoluta que vocês não irão reclamar, mas de jeito nenhum, tá ok? Mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com, e agora a gente tá voltando um outro esquema, tocando alguns lançamentos, algumas músicas dos últimos álbuns. A gente tá dando um tempinho aqui para terminar de montar o nosso arquivo, tá? Nosso arquivo do Classic Rock, o Marquinho que tá montando, o Pipino tá todo na mão do cara, por isso que o bicho tá pegando, cara. É, infelizmente não tem como eu fazer alguma coisa, mas com o tempo a gente consegue, tá legal? Aí sim a gente vai voltar a tocar clássicos antigos e depois mais no futuro, quando tiver tudo organizadinho o arquivo, aí a gente vai misturar tudo, em vez de fazer blocos de meia hora de cada de grupos diferentes, a gente vai misturar tudo, aí sim vai ficar a cara do Classic Rocks. Mas até lá a gente vai mostrando coisas novas e tocando coisas conhecidas, coisas que a gente gosta. Como hoje. Hoje tem muita coisa boa e a gente vai começar com Metallica, olha só. O álbum chamado Beyond the Magnetic. Último álbum do Metallica é Death Magnetic. Essas 4 músicas que eu vou tocar não saíram, eles não incluíram no álbum Death Magnetic. E a gente descobriu, eles lançaram um EP com essas 4 músicas, porque eles estavam tocando nos shows. E a galera começou a gostar, começou a pedir. Eles lançaram um EP com 4 músicas que eu vou tocar agora pra vocês, que não entraram no Death Magnetic. Eu ouvi o Death Magnetic, eu ouvi as 4 músicas. Eu confesso a vocês que 3 dessas 4 músicas mereciam estar no álbum Death Magnetic. Mas é aquela coisa de escolher, né? Cada um tem um gosto, aí fica diferente. Bom, vamos começar então? Olha, nesse álbum, nessa primeira sequência, eu vou rolar também Van Halen, o último álbum do Van Halen, o último álbum também do Accept e do Pain. O nome do grupo chama-se Pain mesmo, tá ok? A gente começa então com as 4 do Metallica, do Beyond the Magnetic. Você vai tirar suas próprias conclusões. A gente começa com Just a Bullet Away. Vamos lá. Just a bullet away from leaving you. Just a bullet away. is intertwined. Oh God, now I see mine in the shine of the midnight revolver. Even the promise of danger has gone dull. Searing down the barrel of a 45. Suck on the barrel, suck on the barrel, suck, suck till it's dry. For all reflections look the same in the shine of the midnight revolver. for some company. Tragic, heartless, and hateful. Because nothing is willing as she. And when the night has fallen, it falls hard, and then it all begins when she starts her calling. I feel my darkness growing from within. After everyone goes home, then I'm left here on my own. I will run. on my summer home. Let's get the party started. It's looking like the city told my other apartment. We got a doorbell, turn it in, ring it. Was cool. Said if you're doing business with me, honey, what does that make you? Some guys are like an eating joint. You're a nervous wreck. Your IQ moment 14 points. Your feather thong around your neck. That song ain't dead. It's really just the way we sing it. Sing it. She's the one man. Sing it. She's the one man. Oh. She's the one man. She's the one man. Come on. dizer, o nome da banda é Pain, cara, dor. É, mas não causa dor, não, na boa. É uma banda meio pesada, eu gosto, tá? Meu filho que me apresentou, pai, você conhece? Falei, não, tá? E, ó, coisas novas eu conheço com eles, fui conhecendo com eles. E as velhas eles conhecem comigo. Verdade, eles têm muito mais coisas pra conhecer do que eu, né? Deixa quieto. Vocês ouviram aí o Pain, Dirty Woman, Accept, a banda que foi do Udo, foi vocalista. Agora tá com um novo CD também, eu tô conseguindo um novo CD. A gente vai tocar com exclusividade pra você, assim como tocamos desse álbum e essa música que você ouviu. É o Tetonic Terror. E Van Halen, o último álbum do Van Halen, que tá bombando, cara, lá nos Estados Unidos, em vendagem. Você ouviu o She's the Woman. E é lógico, olha só. É Hate Train. Deixa eu ver a outra aqui, ó. Não, Hate Train não. Hell in Black, Hate Train, é, Rebel of Babylon e Just a Bullet Away do Metallica, tá ok? A gente vai pro break e volta. A gente volta com a nova do Soulfly, do Max Cavaleira. Conhece? Daqui a pouquinho você vai conhecer. Aguenta aí. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha aí, Classic Rocks, todo sabadão, 14h. Você se vinga do seu vizinho, você que ouve aí, não tá ouvindo no seu computador, nem no seu celular, porque você pode ouvir agora no celular também. É, meu amigo, tudo em HD, meu amigo, High Definition, tá? Na boa, tá ok? Agora, se tá na sua aparelhagem, meu amigo, se vinga do seu vizinho, aumenta isso aí, cara. Aumenta isso aí, ó, como dizia o Celso Blues Boy, aumenta que isso aí é rock and roll, tá ok? Olha, nessa sequência tem a nova do Soulfly, do Max Cavaleira, tem Alan Land, o último álbum do AC/DC, Chicken Foot e o Kiss. Ok, vamos lá. A gente conhece com o novo sucesso do Soulfly, World Scan. Vamos lá. Chambers, they all watching. coming. Let go if you're staying behind. I feel the need, the sky's humming. I take the lead and it's my turn to shine. I'm alive, got the power inside. Run or ride, they call me dynamite. High voltage, running free. Release the song that's inside of me. Black cloud and the rebel sun. Get ready to die the war. Well, life is trying. Cara, é o Kiss. É o Kiss mesmo, cara, do álbum Sonic Boom. O último álbum deles foi esse aí de 2008. Eles vão lançar um agora e com certeza vão mostrar pra você na íntegra como eu fiz com esse último álbum, tá ok? Um álbum que eu achei ótimo. When the Lightning Strikes, último álbum do Sick Chicken Foot, é o último, não, o primeiro do Chicken Foot, estão lançando agora o novo álbum do Chicken Foot, o 2, que chama-se 3. O nome do álbum é 3. Entenda isso, cara. Fazer o quê? Tá? Chicken Foot é o Joe Satriani, excelente guitarrista. Quem conhece rock vai concordar comigo com certeza, tá? Joe Satriani na guitarra, o Sammy Hagar nos vocais, ex-vocalista do Van Halen, o ex-baixista também Michael Anthony no baixo, lógico, ex-baixista no baixo, né? Fala sério. E o baterista é aquele que eu não sei, nunca lembro o nome do cara, cara, é impressionante. É que nem ponto esquerda de fugitivo, ninguém lembra o nome do ponto esquerda. Agora já não existe mais, né? Tanto que é acabado, tá? Esse é o Chicken Foot, My Kind of Girl. O último CD também do AC/DC que vai lançar álbum novo esse ano e eu vou tocar pra vocês com exclusividade. É do álbum Black Ice, é o War Machine. Alan and Lance, você ouviu Will We Rise Again. Alice in Chains, também do último álbum, Look and Evil. E Soulfly, também do último álbum, consegui só a faixa. Uma música só desse último álbum. Depois eu vou comprar, conseguir o álbum completo e vou tocar mais músicas pra você da banda do Max Cavaleira, que é o Word Scan, é o nome da música. Ok? A gente vai pro break na sequência, deixa eu ver aqui. Tem mais, conhece o Avantasia? Já já eu toco pra você. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, Classic Rocks, sabadão, já sabe, né? De 2 às 4 da tarde, 2 horas pra você ficar à vontade. Ouvir o seu programa no seu computador, no seu aparelho de som, no seu celular, onde quer que você estiver, tá? Você esteja, você vai poder ouvir o seu programa em High Definition, meu amigo. Em alta qualidade pra você que merece isso. Rock and roll em alta qualidade. Todos nós merecemos, tá ok? Bom. Olha, nessa sequência tem Avantasia, Death Stars, Blaze Bailey, Tolkien, Black Label Society e Destruction. Vamos lá? Tá bem pesado, hein, cara? A gente começa com Avantasia, Dying for an Angel. Nobody can Shut up! Destruction, and you're listening to Devolution. Have you gathered your decrepit slayer agenda? There's no room for hope. Your daily deeds process my dough. Weapon of chemicals, you can't choose your fate. Those who survived as your friends will get betrayed. You will stop breathing, no one will care. Don't fucking worry, you will get your share. Cara, a nova geração do rock é isso aí, ó, o Thrash Metal. Thrash Metal é o Destruction. Isso aí eu fico ouvindo, o meu filho mais velho se amarra em black metal, tá? Inclusive, esse final de semana ele foi assistir, ouvir a banda Obituary, que é uma banda de thrash, tocou lá em São Paulo. Obituary é o nome da banda. E no domingo ele ligou pra mim falando: pai, queria te agradecer por você fazer a gente ouvir rock quando era pequenininho. É lógico, o primeiro álbum que eles ouviram foi um tal de Iron Maiden que eu dei pros moleques ouvirem, eles eram pequenininhos. Aí, meu amigo, não tinha como não gostar de rock and roll. Ele falou: ah, queria te agradecer por você mandar a gente ouvir. Mandar não, colocar pra gente ouvir o Iron Maiden, aquela coisa toda, pra gente gostar de rock. Que aí eu pude assistir o show que eu assisti ontem, que foi maravilhoso. Tá vendo só? Pelo menos meus filhos não vão em show de Luan Santana, Gustavo Lima. Deus que me perdoe. Graças a Deus, Michel Teló. Graças a Deus, eu nunca fui obrigado a levar eles nesses shows. Pra mim, o máximo que acontece é que eles vão ver um show de rock. Aí, meu amigo, eu fico que nem pinto no lixo, né? Fazer o quê, né? Olha, Destruction in Einer Indulgence, Black Label Society, de Zakk Wylde, aquele guitarrista revelado pelo Ozzy Osbourne. Godspell, olha só, Godspell Realm Bound. Teve também o Dokken, é o Disease, Black Label, não, Black Label não, Blaze Bailey, City of Bones. Blaze Bailey foi vocalista do Iron Maiden também, do Wolf Mother, e Death Stars Babylon, e Avantasia, Dying for an Angel. Bom, a gente vai pro break e volta com a última sequência, olha. Nossa, tá pesadinha também, cara, tá bom. Olha, tem Megadeth, tem Freedom Call, Gamma Ray, Gotthard, Halloween e Heaven and Hell. A gente volta. Pois é, já começando, aliás, a última sequência do Classic Rocks de hoje, né, cara? Hoje tá pesado, tá legal, tá gostoso. Como eu já disse, a gente tá dando um tempinho pra montar direito o arquivo aqui. Tá? O Marquinho tá montando tudo direitinho aqui, tem que ter calma mesmo. Isso aí é o tipo de coisa que não se faz correndo, tá? O arquivo do rock tá tudo bem montado aqui, do Classic Rocks. Aí sim, a gente vai continuar lançando bandas novas. Bandas antigas, mostrando pra vocês, não lançando, coisas que muita gente não conhecia, cara. A gente já mostrou aqui Molly Hatchet, Blackfoot, bandas que muita gente não conhecia. E tem pra mostrar ainda Cheap Trick, né? Uma banda dos anos 80, dos anos 70, 80. Cheap Trick, Grand Funk Railroad. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Michael Schenker, ele junto com Rudolf Schenker, eles fundaram uma banda semegoinha chamada Scorpions. Já ouviu falar? Pois é, eles que montaram, Rudolf e Michael Schenker, junto com Klaus Meine, Matthias Jebs. E bom, você vai ficar sabendo disso mais tarde, tá ok? Bom, vamos pro último... Não vou falar bloco. A última sequência tá bem pesada, cara. A gente começa com Megadeth, um dos Big Four. Big Four é Megadeth, Anthrax, Metallica e... Qual é o outro, cara? Slayer. São os quatro grandes nomes do thrash metal. Tá aí, Megadeth tá no meio deles. A gente começa com o último álbum ainda, How the Story Ends. Vamos lá. Yeah. many names. I'm just a love child on the loose, yeah. And it's always been the same. Yeah. So Olha, cara, eu sabia que se juntasse Tony Iommi e Ronnie James Dio ia sair coisa boa, cara. Ah, ia sair coisa boa. E eles pegaram uma música que foi sucesso no primeiro álbum, faixa título, o primeiro álbum do Black Sabbath com Dio, logo depois que o Ozzy saiu. Aí o Dio gravou esse álbum chamado Heaven and Hell, e agora há pouco tempo eles formaram uma banda chamada Heaven and Hell. Infelizmente Dio morreu, tá? Já tem mais de um ano, vão fazer 2 anos agora. Quem sabe a gente repete aquele famoso especial do Dio, né? Vamos ver. Muito ótimo, como eu digo lá na rádio, muito ótimo, tá? E eles formaram então uma banda chamada Heaven and Hell. Mas Heaven and Hell é uma banda, é uma música do Black Sabbath com o nome James Dio nos vocais. Mas essa aí não, essa aí é a banda Heaven and Hell, com Tony Iommi, Geezer Butler, Vinnie Appice na bateria e Dio nos vocais. Você ouviu Bible Black, Halloween, do último álbum também, que tá muito bom agora, de 2011, o último álbum. Raise the Noise, Gotthard, I Don't Mind, Gamma Ray também agora, um álbum recente, To the Metal, Freedom Call, Black Net Sun e Megadeth, How the Story Ends. Legal? Bom, gente, chegamos a mais um final aqui do Classic Rocks. Foi bom demais estar aqui com vocês, curtindo rock and roll, então nem se fala, né, meu amigo? Pois é, semana que vem tem mais. Daí, lembrando a vocês que amanhã tá no Rio Sul Rádio em Concert, tem BJs. Eu sei que você é roqueiro aí, torceu o nariz, mas não faz isso não. Sua namorada deve gostar, alguém da sua família deve gostar, algum amigo, amiga deve gostar. Aí você avisa, ó, amanhã, 4 da tarde, você põe aí, sintoniza aí na RioSulRádio.com, ao vivo, cara, tá? BJs ao vivo. 4 da tarde, imperdível, ok? Gente, ó, sabadão, como você já sabe, eu sempre digo, se sair, se for dirigir, não beba, meu amigo. Arruma alguém que não beba, com certeza você vai ao chá. Tem sempre um chato que não bebe. Um mané, um queixo saco. Aí você arruma uma mulher, coloca do lado dele, paga Coca-Cola a noite inteira, sem problema nenhum. E chapa o coco, que é o mais gostoso ainda. Valeu, semana que vem tem mais. Valeu, companhia.